de um novo momento. Procuro o som que me toque, que me envolva. Aproveitar a noite inteira ao seu lado. Ouvir você dizer que é meu namorado. Te falar meus segredos, te falar que te quero. Que bom é ter uma pessoa que me queira. Aproveitar a noite inteira ao seu lado. Ouvir você dizer que é meu namorado. Acabei de saber qual o nome do som. Onde vou te dar todo esse.